Sei entender tais coisas que insiste continuar como está. Vejo dor na terra triste, só ódio, sofrimento. A guerra faz homem chorar pelos irmãos que já se foram e não vou mais voltar. A crueldade é constante a cada passo na favela. Ouço tiros, gritos, choro da mãe que se desespera. Este é o filme que abala o sistema nervoso. Pra quem assiste, revolta por ver tanto morto. A paz sumiu, cadê? Não vejo mais porque procuro compreender pra que eu possa reverter. Mas não acho a resposta, infelizmente. Desisti jamais, pela paz siga em frente. Um pingo de esperança vale mais que um litro de pessimismo. Eu acredito que a fé é forte e preciso. Senhor, me guia, a paz foi o que eu sempre quis. Ilumine, ó Pai, essa terra infeliz. O ódio e o sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. O ódio e o sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. Vamos aqui de novo abrindo os olhos do meu povo, pra não cair, pra não se perder nesse mundo louco. Porque é só maldade, dor, sofrimento e guerra. É cabuloso conviver nessa triste terra, onde a bala come mão e a lei é do cão. Me diz qual é a questão, viver do crime é caixão. Quero um futuro melhor pra molecada da área, sem treta, sem conversa fiada. Eu tô de boa, mas eu vou te falar. Abre sua mente, quem sabe fazer você pensar. Tudo que você fez tá registrado, mais cedo ou mais tarde pela lei divina será cobrado. Trave seu gatilho, abra o seu coração pro mundo de paz, de amor, de esperança, irmão. Assim que é, assim que tem que ser. Nessa terra triste só os guerreiros vão sobreviver. O ódio e sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. O ódio e sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. Lágrimas e dor, tristeza e sofrimento, feridas que não cicatrizam nem com o passar do tempo. Terra triste, onde o sangue jorra sem parar. A paz está extinta, não se sabe onde encontrar. Guerras e conflitos, perguntas sem respostas. Difícil entender a dor de que aqui chora. Em meio ao desespero escorrem lágrimas de sangue. Na dor representada pelas fotos na estante. No coração saudades, na mente só lembranças. Na sepultura velas e algumas rosas brancas. O ódio dominou, predomina infelizmente. O amor está escasso, a guerra está presente, ferindo o inocente, sem remorso, sem perdão. No final a mesma cena, mais vidas que se vão. O mundo é louco, mas sei que um dia haverá uma saída, onde todos se unem a favor da paz da vida. O ódio e sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. O ódio e sofrimento continua na favela. Será que vamos ter paz enfim na triste terra? Só vejo dor, lamentos, mas o sangue que se jorra. É a periferia de luto porque chora. Liberdade condicional. Tamo junto, por um mundo melhor. Paz, paz na terra triste. Seja na minha ou na sua, tá ligado, irmão? Paz nas quebradas. Paz nas quebradas.